muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Hits Mega Mix. Então, essas energias, como é que estão? Em cima? É isso que é preciso, porque hoje é sábado e há que ter as energias em cima. Há muita noite para curtir. E nós aqui na Antena Web vamos fazer todos os possíveis para que a vossa noite seja o mais agradável possível. Eu sou o Carlos Bonaparte e é um prazer imenso estar deste lado aqui na Antena Web para si, caro ouvinte. Hoje, dia 3 de Abril, vamos direcionar-nos mais para a música dos últimos 15 anos e assim num mix daqueles que se adapta mesmo para dançar de princípio ao fim, e é mais de uma hora. Acredito que aqui é só passa mesmo a melhor música de dança neste Hits Mega Mix. E venha ela, eu volto depois só para um bocadinho mais de conversa, porque hoje não interessa conversa, hoje não há blá blá blá para ninguém, hoje o que interessa é música, energia, e venha ela. It's the MIB.

Thank you. amor. De tu cuerpo, donde el agua y la poesía hacen el amor. Te quiero, amor. Amor. E então, como é, muita energia ainda? Não há problema, nós no Hits Mega Mix vamos finalizar por aqui esta emissão, mas já a seguir na web a Pop DJ, mais uma emissão do Pop DJ, são mais 120 minutos de muita música e muita energia. Vamos, antes de nós aqui finalizar, mas deixe-me só dizer que foi um gosto estar deste lado. Vamos continuar então neste dia de hoje com música para dançar, música para abanar o capacete e para abanar aí essas más ideias todas, afastá-las e só ficarem as boas. Ora bem, aqui no Hits Mega Mix, que essa emissão vai finalizar com mais um daqueles mixes do princípio ao fim para dançar sem parar um bocadinho, e vai ser sempre a bombar. Uma aposta? Então aí vem ele, e da minha parte é tudo, um grande abraço, até para a semana, até à próxima sexta-feira às 10h30, hora do costume. Até lá! Hits Mega Mix. I just want you to use me. Yeah.